Ô, Bola, e aí, o que acontece? Vixe, a festa tá vazia, hein? Dá osso de mulher. Pode crer, tio, as mina abandonou, nossos parceiros também. E aí, onde será que os caras tá colando? Ah, onde tem mulher, né, tio? É lógico, né? Pode crer. Mas é o seguinte, ó, mano. Vou ligar uma mina ali, eu te coloco o que tá acontecendo. Isso mesmo. Vou desenrolar essa fita agora. Demorou, pode pá. Aí, Bola, tá chamando, hein? Ei, mina, da pele clara até a mais escura, indispensável é você, mulher. Jura? Presença feminina, seu aroma desperta. Você desfila, estica, me congela. Eu tô na festa, mas onde você tá? Já passa da meia-noite, nada de você colar. Diz aí, ó, que pá, que tá acontecendo? Sem se despedir, deixou nós no veneno. Ó, já tô sabendo, onde é que tão colando? Não deram valor, agora fica lamentando. Também não é assim, muita calma, ô gato. Então como é que é? Diz aí, me fala. É o seguinte, nós não é acostumado a ser sincero. Declaração de amor, esfarela o cara sério. Nós aprendeu que tem que ser durão. Os fracos não aguenta, o pique do mundão. Rei, mina, escorregar aqui hasta la vista. Demonstra fraqueza, nas pistas me complica. Na madrugada muito vagabundo chora. Mas homem é homem, não admite nessas horas. Nós quer mostrar que não tem sentimento. Somos frio, calculista e o mundo é violento. Tanta arrogância afastou, você vai vendo. Eu admito, mina, eu reconheço. Ei, mina, olha pra mim e vem pra cá. Sem tirar, assim eu vou te conquistar. Te provar que eu ainda tô no lance. Dá uma chance. Ei, mina, olha pra mim e vem pra cá. Sem tirar, assim eu vou te conquistar. Te provar que eu ainda tô no lance. Dá uma chance. Então fechou, né? Já posso te buscar. Não, não é bagunçado assim, eu vou pensar. Acho que vou no samba, talvez no baile funk. No rap é só tristeza e cara arrogante. Entendeu? Vai, então desabafa. Abre seu coração, expõe as suas mágoas. Já tô cansada de ficar sendo tirada, taxada. Como vadia, mercenária, perversa. Gasolina, isso me ataca. Quero ser respeitada na letra mencionada. Como mulher sensual e não puta. E no pancadão, mantenho minha postura. Quero dançar e não me prostituir. Não preciso ser vulgar pra te seduzir. Se for pra ser, é só eu e você, me entende? A luz de velas em quatro paredes, avaliada pela mente, não aparência. Mas é no corpo que cês mostram inteligência. Ah é? Vou desligar então, já tá tirando. Pelo contrário, as vampiras nem tá disfarçando. Chega filmando o que tô tomando. Se é tubaíno ou whisky 30 anos. De Nextel, Puma, Disque, Paulo Lacoste. É esse mesmo, lindona, estourou no norte. Só pelo ronco já conhece a cilindrada. Falou que sou casado, demorou, pega nada, concorda? É, várias de nós são assim, mas generalizar não vou admitir. Ei, mina, olha pra mim e vem pra cá. Sem tirar, assim eu vou te conquistar. Te provar que eu ainda tô no lance. Dá uma chance. Ei, mina, olha pra mim e vem pra cá. Sem tirar, assim eu vou te conquistar. Te provar que eu ainda tô no lance. Dá uma chance. Tranquilidade no você deselegante. Sedução, vou rimar, vem cá, me dá uma chance. Vou te chamar de Afrodite no seu ouvido. Pegar de jeito, na letra com estilo. Sem desfazer do seu pensamento. Sem desmerecer sua atitude e seu talento. Fazendo tipo Dom Juan na poesia. Não vira, sou vagabundo, pra mim nem combinei. Mina, vem cá, vem pagar o preço. No seu olhar, vou ler seu pensamento. Malandragem é saber chegar, jogar o jogo. Admitir que sem vocês aqui é osso. Ei, mina, olha pra mim e vem pra cá. Sem tirar, assim eu vou te conquistar. Te provar que eu ainda tô no lance. Dá uma chance. Ei, mina, olha pra mim e vem pra cá. Sem tirar, assim eu vou te conquistar. Te provar que eu ainda tô no lance. Dá uma chance. Ei, mina, olha pra mim e vem pra cá. Sem tirar, assim eu vou te conquistar. Te provar que eu ainda tô no lance. Dá uma chance. Ei, mina, olha pra mim e vem pra cá. Sem tirar, assim eu vou te conquistar. Te provar que eu ainda tô no lance. Dá uma chance. Então, vai chegar? Dá mais uma chance aí pra nós. É, você me convenceu. Mas esse não demora, senão vou pro outro rolê. Firmeza então, tô indo te buscar. Tá bom, beijo, tchau. Tchau. Dá uma chance, eu tô no lance. Ah.